deixo pra vocês Edu Ferraz, o Tchê da Rocha. Ao vivo, bora cantar. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta, de quando respondia oi meu bem na mesma hora.